coisa mais cruel desse mundo. Tentei acreditar, mas meu desejo é mais profundo. É muita pegação, muita tentação, não dá pra resistir. Quero dividir minha vida, meu sonho, meu desejo, meu amor com você. Se vou sofrer, se vou chorar, vou pagar pra ver e vou querer provar. Meu amor, quando você me olha o corpo inteiro e fico louco pra me jogar. Meu amor, quando você me toca o bicho pega, me pega, me pega, me pega pra amar. Manda sayonara. Me disseram que o amor é a coisa mais cruel desse mundo. Tentei acreditar, mas meu desejo é mais profundo. É muita tentação, muita pegação, não dá pra resistir. Não quero dividir minha vida, meu sonho, meu desejo, meu amor com você. Se vou sofrer, se vou chorar, vou pagar pra ver e vou querer provar. Meu amor, quando você me olha o corpo treme, fico louco pra me jogar. Meu amor, quando você me toca o bicho pega, me pega, me pega. Meu amor, quando você me olha o corpo treme, fico louco pra me jogar. Meu amor, quando você me toca o bicho pega, me pega, me pega, me pega pra amar. Pega.